Nosso tema dessa noite, então, é: nada é por acaso. Provavelmente todo mundo já ouviu falar nessa frase. Quando a gente começa a frequentar a casa espírita, ou que a gente começa a estudar o espiritismo, uma das primeiras frases que a gente escuta é essa: nada é por acaso. Porque a gente começa a compreender, aprender, que todo acontecimento que nos envolve, direto ou indiretamente, ele tem uma origem, ele tem um porquê. Se nós formos pegar lá no dicionário, a palavra acaso, ela significa algo sem objetivo ou propósito determinado. Então é alguma coisa que acontece solta. A gente usa bastante sinônimos desse acaso no nosso dia a dia, quando a gente define as coisas que acontecem como sorte ou azar. Aconteceu tal coisa porque eu tive sorte, ou aconteceu tal coisa porque eu tive azar. E também, se a gente buscar lá no mesmo dicionário uma definição para sorte ou azar, a gente vai ver que é acaso. Ou seja, se nada é por acaso, não existe sorte ou azar, porque seria um acontecimento de origem nenhuma. Então, muitas vezes, quando a gente não consegue identificar ou não quer buscar uma resposta para alguma coisa, a gente acaba definindo como sorte ou azar. Então, muitas vezes, acontecem coisas com a gente e a gente diz: mas que azar, justo comigo foi acontecer isso. Ou eu estava fazendo tudo certo e me acontece isso de errado. Que azar. Ou quando é alguma coisa muito boa, a gente acha que é: nossa, que sorte que eu tenho. Eu vou aproveitar, inclusive, aproveitar essa sorte, essa maré de sorte, porque eu estou iluminado. Então, nos falta, às vezes, é entender um pouco melhor o que significa isso. Aqui no Livro dos Espíritos, a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, que já foi falado várias vezes também para nós aqui, é bem interessante. Ele pede, primeira pergunta: o que é Deus? É uma pergunta curta e a resposta também é curta, porém ela é abrangente. Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Então ele já diz: é. Ele é, ele não precisa de nada além para vir a ser. Ou ele não pode ser pela metade. Ele é único, ele é todo. Causa primeira de todas as coisas. Se Deus é a causa primeira de todas as coisas, nada é por acaso. Não existe isso de a gente achar que tal coisa aconteceu porque eu tenho sorte. Ou, como a gente dizia uma vez, quando a gente também não sabia explicar os acontecimentos, a gente achava que eram milagres, na palavra, que significa algo extraordinário, algo sem explicação. Porque até os milagres, eles têm uma origem, eles têm um porquê, eles têm uma causa. Então a gente começa a pensar na nossa vida, em tudo que acontece na nossa vida. Se as coisas, elas não acontecem por acaso, o que está dando origem, está dando causa para que essas coisas aconteçam? Se essas respostas que eu estou percebendo, elas são boas ou não? E normalmente a gente se questiona quando elas não são boas. Quando a coisa está boa, a gente vai rolando, a gente vai deixando fluir. É quando a coisa não está legal que a gente começa a se preocupar. Só que a gente se preocupa sem ter uma ação, né? A gente só acha que foi o azar. O universo, ele é harmonia. Então, por isso que quando a gente, através de algum ato, ou mesmo de um pensamento que é tão sutil e a gente não vê, quando através de uma coisa tão simples a gente cria alguma desarmonia nesse universo, a tendência dele é reajustar. Então a gente às vezes acha que foi Deus que determinou que tal coisa acontecesse. Na verdade, a lei ela está pronta. E ela busca essa harmonia, esse equilíbrio. Quando a gente faz alguma coisa, a gente acha que está sendo punido. Na verdade, a gente está sendo reeducado. A palavra seria essa. Não é castigo, não é punição, é reeducação. Para que a gente perceba que o certo é daquela forma. Nós vivemos num pequeno planeta bastante habitado e tudo que a gente faz reflete no outro. A gente pode achar que não, mas reflete. Tudo que a gente faz reflete muito mais em nós mesmos, né? Criando alguns problemas. E dentro dessa questão de harmonia, tem uma outra pergunta aqui dentro do Livro dos Espíritos, e a pergunta 663, em que fala, é bem curto o trecho que eu vou ler. Aliás, ele diz, Deus não pode mudar a ordem da natureza ao capricho de cada um, porque aquilo que é um grande mal sob o nosso ponto de vista mesquinho e a vossa vida efêmera, então ele diz que às vezes pela nossa maneira de interpretar tão individual, tão pequena, tão simples, e dentro de uma vida tão curta que a gente acaba, a vida física, né, tão curta que a gente acaba relacionando ela como um todo, e não é. Então ele diz, é frequentemente um grande bem na ordem geral do universo. Aquilo que nós interpretamos como algo de ruim para nós, dentro dessa ordem do universo, ela é um bem, por causa dessa harmonia que eu disse. Ele precisa, e ele vem sempre através dos mecanismos dessa lei de retorno, colocar as coisas no devido lugar. E nós pensamos, e se nada é por acaso, nós estamos todos aqui hoje. Não foi por acaso que nós chegamos aqui. Nós chegamos aqui porque nós nos propusemos estar aqui. Algum motivo nos trouxe aqui, mas algum motivo de intenção nos trouxe aqui. Se nós pensarmos dentro da nossa família, onde nós estamos inseridos, por que que meu pai é aquele lá, minha mãe é aquela outra, meus irmãos são aqueles outros, se às vezes eu não me dou bem com eles? Por quê? Por que que Deus me colocou nesse lugar? E aí a gente volta, nada é por acaso. Será que a gente não teria que pensar na questão onde nós estamos? Será que aquelas pessoas ali que eu tenho uma afinidade não estão me ajudando de alguma forma? Nós vemos às vezes pessoas que se casam, pessoas que nasceram em pontos longe um do outro e que se encontram e se casam. Será que foi por acaso que se acharam e resolveram ficar juntas? Ou havia uma escolha delas anteriormente para que acontecesse isso? Será que lá onde eu trabalho e tem um chefe que pega no meu pé, que me incomoda, ou tem um colega que não vai com a minha cara, será que isso é uma situação de acaso? Será que eles estão errados e eu sou o certo? A gente sempre diz que cada situação da nossa vida, principalmente as difíceis, elas trazem para nós um ensinamento, uma oportunidade de crescimento. Porque quando a gente pergunta por que que isso está acontecendo comigo, quando a gente quer buscar uma resposta, a gente começa a abrir algumas portas internas nossas para chegar nessas respostas. A gente não vai ficar nessa questão da sorte, do azar ou do acaso. A gente vai começar a desenvolver internamente mecanismos para poder compreender. E é interessante, né? Eu disse que na nossa vida tem várias situações, vários pequenos pontos que a gente às vezes não dá bola porque nos incomodam. Então é melhor a gente nem pensar naquilo que está me atrapalhando para não ter que resolver, não ter que responder. É mais, parece mais fácil, mas não é mais fácil. É mais difícil. Se a gente não vai tirando as pedras do caminho, daqui a pouco a gente não passa mais. É tanta pedra que a gente não vai para frente. A gente tem que ter uma ação. Então, Jesus mesmo nos disse lá no Sermão da Montanha, né, as bem-aventuranças, Bem-aventurados aqueles que sofrem, que têm fome, sede de justiça, que são pacíficos. Ele já dizia que todo aquele sofrimento que a gente está passando aqui, ele tem um motivo, ele tem um porquê, ele tem uma possibilidade de fazer com que a gente, como uma alavanca, impulsione para cima e para frente. O sofrimento que a gente está passando aqui é nosso. Eu preciso dele. Que de repente nem é tão sofrido assim, né? Se a gente olhar a vida como algo bem mais extenso, bem maior, e essa etapa aqui é uma etapa. O espírito, que é o que nós somos verdadeiramente, ele não morre. Mas a gente se apega no corpo e acaba fazendo coisas que de repente vão nos causar outros problemas. O espírito não morre. A gente sabe disso porque a gente reza para Jesus. E onde é que ele está? Ele não morreu, né? A gente lembra dos nossos antepassados, nossos pais, nossos avós, que também desencarnaram. Então por que que a gente faria isso se eles teriam morrido? Porque nós também não vamos morrer. A gente tem que acreditar nisso. Porque ele nos disse várias vezes. Várias vezes. Então a possibilidade de nós aprendermos, de nós evoluirmos, de nós nos desenvolvermos é através das oportunidades que nós chamamos de acaso, que vão chegando em nós através de várias possibilidades e oportunidades que a vida nos oferece. Em cada oportunidade dessas é uma janela que nós temos para olhar internamente para nós, para vermos aonde que a gente não está conseguindo entender. Fisicamente, todos nós vamos deixar o corpo aqui, né? Todos, sem exceção. Então, que a gente possa aproveitar essa jornada para que ela seja o melhor possível, mas não a questão melhor física. Cuidados com o corpo, sim, mas principalmente com o espírito, que é ele que vai sobreviver quando não restar a matéria. A vida continua da mesma forma do outro lado. É isso que nós temos que lembrar. Nós não nos transformamos pelo desencarne. Nós continuamos sendo os mesmos. Então a gente tem que aproveitar e aprender tudo que der nessa oportunidade.